objetivo aqui em Oliveira do Hospital é sempre, no mínimo, eleger. O objetivo é sempre ganhar. Ninguém pode partir por uma candidatura para perder. Mas acho que merecemos. Na Assembleia, obviamente, é subir o resultado que tivemos há 4 anos. Se não for isso, é uma derrota eleitoral, obviamente. Se nós tivermos menos um voto do que tivermos há 4 anos, é uma derrota eleitoral. Sendo que o objetivo é, pelo menos, conseguir eleger 2 deputados municipais. Já seria uma vitória, na nossa opinião.